16º dia. O amor intercede. Amado, desejo que lhe vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 2. Não podemos mudar o nosso cônjuge. Por mais que desejamos, não podemos agir como Deus, alcançar o coração do nosso cônjuge e transformá-lo no que queremos que ele seja. Mas é nisso que a maioria dos casais gastam boa parte do seu tempo, mudar seu cônjuge. A insanidade é conhecida por fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Mas não é isso que acontece quando tentamos mudar nossa esposa ou nosso marido. É frustração ao nível mais elevado. Em algum ponto, temos que aceitar que mudar o nosso cônjuge é algo que não podemos fazer. Mas aqui está o que podemos fazer. Podemos ser um sábio fazendeiro. Um fazendeiro não tem poder para fazer de uma semente uma colheita frutífera. Ele não pode exigir, manipular ou discutir com ela para gerar frutos. Mas ele pode plantar a semente em um solo fértil, regá-la e prover nutrientes, protegê-la das ervas daninhas e então entregá-la nas mãos de Deus. Milhões de fazendeiros vivem deste processo há séculos. Eles sabem que nem todas as sementes germinam. Porém, a maioria crescerá se plantada em solo apropriado e se receber o que precisa. Não há nenhuma garantia de que alguma coisa neste livro mudará seu cônjuge. E, além disso, o objetivo não é esse. Pelo contrário, o objetivo é lhe desafiar a amar. Se você levar a sério o desafio de amar, há uma grande probabilidade de ocorrer uma mudança pessoal em você, de dentro para fora. E se você realizar cada desafio, seu cônjuge será influenciado e o seu casamento florescerá diante dos seus olhos. Podem existir ervas daninhas, pode até levar anos, mas independente de como seja o solo onde você está plantando, você terá sucesso. O que precisa ser feito é retirar as ervas daninhas do casamento. É preciso nutrir o solo do coração do nosso cônjuge e, então, depender de Deus para colher os resultados. Contudo, não somos capazes de fazer isso sozinhos. Precisaremos de algo que é mais poderoso que tudo o que temos. E esse algo é a oração eficaz. A oração realmente funciona. É um fenômeno espiritual criado por um Deus ilimitado e poderoso. E ela produz grandes resultados. Você está a ponto de desistir do seu casamento? Jesus disse para orar ao invés de desistir. Lucas 18:1. Está estressado e preocupado? A oração pode acalmar as tempestades. Filipenses 4:6-7. Você precisa de algo totalmente novo? A oração pode fazer a diferença. Atos 12:1-17. Deus é soberano. Ele faz as coisas à sua maneira. Ele não é um gênio em uma lâmpada que realiza todos os nossos desejos. Mas Ele realmente nos ama e deseja ter um relacionamento íntimo conosco. E isso não acontece sem oração. Existem outros elementos-chave que precisam estar em funcionamento para que a oração seja eficaz. Basta dizer que a oração funciona melhor quando vem de um coração humilde, que tem um relacionamento correto com Deus e com os outros. A Bíblia diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Tiago 5:16. Já se perguntou por que Deus lhe dá uma maravilhosa percepção dos defeitos escondidos do seu cônjuge? Você realmente acha que é para ser motivo de crítica constante? Não. É para ser motivo de oração constante. Ninguém conhece melhor o seu cônjuge que você. Suas censuras e críticas estão funcionando? A resposta é não, porque não é isso que muda um coração. Pelo contrário, é hora de tentar falar com Deus em oração. O marido descobrirá que Deus pode consertar a sua esposa bem melhor do que ele. A esposa lucrará mais através de estratégias de oração do que todos os seus esforços persuasivos. Esse é também um modo de viver bem mais prazeroso. Então, transforme suas reclamações em oração e veja o Mestre trabalhar enquanto você mantém suas mãos limpas. Se o seu cônjuge não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, então está claro o motivo pelo qual você precisa começar a orar. Além disso, comece a orar exatamente pelo que o seu cônjuge precisa. Ore pelo coração, pelas atitudes e pelas responsabilidades dele diante de Deus. Ore para que as mentiras se transformem em verdades. Ore para que o perdão substitua a mágoa. Ore por uma mudança genuína em seu casamento. E só então ore pelos desejos do seu próprio coração, para que o amor e a honra se tornem normais. Ore para que o romantismo e a intimidade alcancem um nível mais profundo. Um dos atos mais amorosos que podemos fazer pelo nosso cônjuge é orar por ele. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. 16º dia. O amor intercede. Desafio de hoje. Comece hoje orando pelo coração do seu cônjuge. Ore por 3 áreas específicas da vida dele onde você deseja que Deus trabalhe. Ore por seu casamento. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Você já experimentou o poder da oração? Pelo que você escolheu orar? Isso foi fácil ou lhe pareceu estranho? Se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. João 9:31.